vocês mesmo, mano. Não é pra mim, não. Prazer, ele é o meu nome, não uso codinome. A ideia é positiva junto ao microfone. A minha mira, eu hei de acertar. Recado não vou mandar, vou agir, revolucionar. Sua cabeça converter, no modo proceder, no mundo conviver. A luta vou vencer, não vou retroceder. Jamais vou me render, ninguém vai me deter. Escravizado no passado foi assim. Um futuro melhor, desemprego menor, eu quero sim. Pra você e pra mim, sim, é longe do que é ruim. Eu vou que vou assim. Soldado determinado, do vocal articulado, do beat preso pesado, dentro do campo minado. Sou só mais um com a paciência, usando a inteligência, a rima consequência. É, nem senhor, nem escravo, sou terror contra o estado, sem manchas no passado, estilo padronizado como ti. Sossegado, verso improvisado. Sou assim, vou assim, sou assim, sou assim. Dentro das regras eu faço meu esquema. Espero que a mensagem você compreenda. Quero ver energia de cena, pois esse é o meu leme, o dilema. Energia sem limites no tema. Diga eu. Sem limite no tema. Diga eu. Energia aqui, ó. Diga eu. Diga eu. Tudo consome. Ao meu estilo eu sei bem, essa é minha responsa. Procuro dar meus pulos, alta mais que uma onça. Jogar o meu basquete que ali na leste impera. Com a B2 em cena, LL Itaquera. Sou fera, coincidência mera, como capítulo de novela. Nas grades à espera, a vida em uma cela. Não fique vacilando, meu amigo, eu te digo. Jogou com o inimigo, tá ligado que é aquilo. Na rima eu me viro, eu crio, não confio. O estudo eu sugiro, invente o seu estilo. Assunto de versos tem, as cópias são mais de 100. O hip hop não é refém, nem da briga, nem de ninguém. Emprego aqui não tem, do céu é que não vem. Na noia vai e vem, como pode estar tudo bem? Meu povo desesperado, desempregado, foi roubado. Até o novo milênio nas favelas foi jogado. A culpa é do estado, o incêndio é o resultado. Se passou revoltado, meu Deus, é complicado. Do crime eu tô cercado, não quero ser julgado. Por você condenado, até marginalizado. Não vou ficar calado, sou preto, respeitado. Decente articulado nas ruas, informado. Bolando meu esquema, eu vou roubando a cena. Quebrando o sistema, pois esse é uma lema. Se liga aí, maluco, PMN, lembra? Sem limites no tema. Sem limites, diga. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Formado nas ruas, sou pró em letra venenosa. Ideologia de periferia tenebrosa. Pilantra me ouve, fala mal se dê as costas. De frente é pagar pau, bota só chupar minhas bolas. Critico o nosso som, meu parrão diz que é bosta. Nem sabe o que diz, mas aí tem quem gosta. Domino essa arte que ouve, sente e nunca esquece. É nós da quebrada, rimadores do lado leste. Não tente impedir a expressão no sentimento. Agindo como estado opressor a todo tempo. Pra rima eu tenho um dom e meu verso é irado. Minha mente é um universo infinito e estrelado. Com som abalocífico, estilo e ritmo explosivo, aterrorizo. Os MC de brinquedinho canta paz, luto contra a guerra. Ó de miséria que massacra o povo da favela. O outro lado da moeda não se revela nessa merda de novela. Debaixo da terra, bufando no fundo de uma cela. Vida é tudo injusta, realidade pura minha e sua beleza de rua. Mas o que dessa sepultura, nossa cultura escusa. Na luta contra a ditadura, da censura. Covarde suja leva a loucura da quebrada e DNN. Invalha a cena contra o seu sistema. Sem limite é meu tema, aprenda. Oh! Ah, eu quero ouvir, topo. Quero ouvir! Firmeza, Toco, vamos aí! É nóis, periferia! Firmão, Toco!